minha. Por esta estrada e para trás não vou mais olhar. Pois o deserto já ficou para trás e o Jordão vou atravessar. Querendo